Charlie Salvador, boa noite, voo na 273. Pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 06 12 de nós. Serviço pouso no zero, são 3603. Tem posição de da Índigo, 8-5-6, agora com o centro Recife, no 2-6-8-5-2-5-4-5. 2-5-4-5, qual é a primeira? A primária, 1-2-6-8-5, bom voo. Obrigado. Estabilizou o visual 3-5-6-0. Agora com a torre, 1-8-6, tá? 3-5-6-0. 2-6, boa noite. Boa noite. 3-1-9-7, aguarde a cópia Galeão. Boa noite. O Jet 6720 autorizado a alinhar e manter pista no zero. No 764, subrestrito nível 240, e chame agora o centro Recife na frequência 1-288-1264. 288-264-240, logo obrigado. Cruza o nível 200, com 601. 1601, agora com o centro Recife 1-288-1264. 288-264, com 601. 107 a bordo, 3:25, alternando Salvador para táxi. Autorizado o SMS 720. O ajuste 1-005, bom voo. 1-005, Índia, Alfa e Bravo, a torre 118-6, web 6708. Solo Salvador, muito boa noite, tá? 3603. Boa noite, tá 3603, táxi via Alfa Juliette Gate 07. Alfa Juliette Gate 07, tá 3603. na escuta da torre Salvador. Boa noite, ó. Tá 3560. Continue na aproximação aguardando pista livre, check trem de pouso. Pista no zero operando em toda a extensão. Ajuste 1005. Positivo, aguardando a autorização, baixou e travou, 1005, 3560. Torre Salvador, WebJet 6708, próximo ao ponto de espera da 10. WebJet 6708, mantém a posição no ponto de espera. Mantém a posição no ponto de espera da 10, Web 6708. 14, da El Blaze. Transponder 5006, controle 1935, tá 3197. Tá 3197, correto, chame quando pronto para o posicionamento. Chama lá, tá 3197. 560, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 06, 12 de nós. Autorizado, pouso 90, 3560. Sole. Muito boa noite, WebJet 6720, Sanchez. Web 6720, boa noite, contato radar, saído Dael, suba nível 340. Dael 340, WebJet 6720. Oi? É só a título de... Tô preenchendo uma ficha aqui do CENIPA em relação à colisão com o pássaro. A nave da companhia decolou e colidiu com o pássaro. E na ficha aqui solicita aí a fabricante do motor e modelo, teria como informar? Assim que a gente parque a aeronave, eu chamo você. Tá ok, obrigado. Objeto

Copiado. Boa noite, São 3560, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. 08, 3560. Controle Salvador, boa noite, voo no 884, ciente da informação ativa. Boa noite, acione identificação. Teria condições de prosseguir e interceptar o curso localizador com a presente altitude, confirme? Afirmativo. Gente, então está autorizada a descida até 2.000 pés, ajustado 1006. Voo no 884, reporte localizador. Ciente 1884, reportando localizador. Web 6720, autorizaria uma prova de flash. Web 6720, agora passando no 10, estamos no centro Recife, na frequência 1288-1264 e solicitou mesmo. 1288-1264, boa. Controle Salvador, boa noite, objeto 6708, cruza o 1600 pés para o 330. Web 6708, boa noite, contato radar, saída PUCA, suba nível 330. Saída PUCA, subindo ao 330, seria possível dar presente voar Aracaju, Web 6708? Na saída, aguarde coordenação. Mantenho o perfil da saída, aguardando coordenação, Web 6708. Bom, no 602. Se nem informa em velocidade. Indicada de 290 nós, para 1776. Cruza para 250 nós, 1776. Reduzindo 250 nós, para 1776. CSN. É Charlie Fox Mike 56-7. Charlie Fox Mike 56-7. O fabricante Wang também? É, CFM é o nome da fabricante. É. Obrigado, viu? Obrigado. É. Você vai confirmar pra mim, por gentileza, a saída para Guarulhos, por... Pra nós programarmos aqui no nosso... inicial. O voo no 940. Web 6708 da presente está autorizado, Aracaju. Está presente, voo Aracaju, Web 6708. Dinner, é isso? Afirmo. Obrigado. O 602, é o solo voltando? Consiga. Ok, então o fabricante é o CFM, Charlie Fox Mike, e o modelo é o 56-7, é isso? Exatamente, é, pode botar entre parênteses também, 27 Bravo Uno. 27 Bravo Uno, ok, obrigado, esse é o modelo no caso. Isso, para o Boeing 737-800, Serra Fox Papá. Gente, obrigado. De nada. É. Estabilizado, agora no 273. Passou Duna, agora com a torre no 186 no 273. 186, obrigado. Torre Salvador. Boa noite, gol 1 no 273, sinal do 10, baixado e travado. 7 gol 1273. Pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus, 06, 12 de nós. Ajuste 1006, pista operando em toda extensão. Ok, livre pouso, 90, vou no 273. Redução 210 nós, vou no 776, reduzindo. Salvador, ETA 3197, gate número 9, pushback acionamento. Zona 97, autorizado, chame táxi. Chora táxi, ETA 3197. Isso, curva esquerda, proa 020, limitado pelo localizador. Proa 020, curva esquerda, limitado pelo localizador, vano 776. Primeira 708, Sami Centro, Recife, 12085, 12545. 2545, 2685, obrigado. 12685 é a primária. 2085, 2545, obrigado. Obrigado. Quanto para prender altitude, vai passar uma milha no localizador para retornar para reinterceptar. Sim, então está autorizado o Duna assim que puder, o 1884. Confirmando só por mais uma milha, né? Afirmativo, uma milha. Já estamos reduzindo, já é só para perder altitude e desacelerar a aeronave. Okay, sim. Está sendo seguido por um tráfego da companhia. Certo. No 776, desça 3 mil pés, ajustado 1006. Descendo 3 mil pés, 1006 no ajuste, igual no 776. Patrulha, poderia confirmar novamente o ajuste ao altímetro fogo no 776, 1006 ou 1016? 1006. 1006, copiado, quando 776. Alô, Salvador, boa noite, Gono 273 na Foxtrot. Boa noite, Gono 273, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gono 273. 50, reporta estabilizado. Proa 050 para o localizador, o Gono 776 reportará estabilizado. O 776 redução para 1709. Reduzindo 179, Gono 776. Recebido o localizador, Gono 884. 10984, prossegue no LS, aguarde de transferência. 3197-48, Guarulhos, 4 horas. Sono 97, táxi via Juliette, Alfa e Bravo, quando lá torre no 8 decimal 6, o ajuste agora no 006, bom voo. Juliette, Alfa, Bravo, 186, tá 3197, obrigado, bom serviço. 884, agora com a torre no 86. 186, agora no 884. Salvador, boa noite, Gono 884. 1884, continue na aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, ajuste 1006, pista 10 operando em toda extensão. Gente, Gono 884, reportaremos passando externo. Autorizado, procedimento já está estabilizado, aguardando apenas a transferência, Gono 776. Gol 1940, aguarde a cópia Guarulhos. Pronto. Gol 1884, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 060 graus, 06, 12 de nós. Calibre o pouso, 010, Gol 1884. 273, táxi via Juliette, gate 04. Juliette 04, vano 273. Torre de Salvador, boa noite, está 3197, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Sente, o TAN 3197, lateral ponto de espera, guardando autorização. Guardando na sua escolha, TAN 3197. Gol no 776, passando Duna, agora com a torre, 1186, reduzindo para aproximação. Reduzindo para aproximação, 1186 agora, gol no 776, boa noite. Boa noite. Segunda curta, final. Sete, o TAN 3197 aguarde, mantenha a posição. Mantendo. Salvador, muito boa noite, gol no 776, 2 milhas do externo, baixada e travada visual com a 10. 7, gol no 776, número 2 para o pouso, aguarde pista liberado, o ajuste 1006. 7, 1006, aguardando 10, livre, gol no 776. Visual com Boeing 737, companhia Gol, na final pista no zero. Afirmativo, visual. Gente, o TAN 3197, após passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter pista no zero. Faz o gol ali, manteu no zero, TAN 3197. O gol 1884, no solo 01, chame o solo Salvador 121, decimal 9. 219, gol 1884. Gol 1776, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 060 graus, 0612 de nós, cheque o farol de pouso, agora aceso. Afirmativo, autorizado, pouso na 10, gol 1776. no 776, no solo ao 04. Libere primeira direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Librando a direita, 121, mal de aposto, bola 776, boa. Está 3197, autorizado, decolagem, pista 100-070 graus, 089. Livre decolagem, está 3197. Taxiway Alpha. Boa noite, Gol no 776, táxi via Alpha, Índia Gate 02. Alpha, Índia para 02, Gol no 776. Tá 3197, decolado ao 05, controle Salvador, 119, decimal 35. Será 35, 3197, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3197. 3197, boa noite, contato Radar, saída da El. Israel, pode voar da Delta 317? Direita para Israel na 7. Direita da Delta 317, obrigado. Tango Alfa, prossiga. Eu não entendi a mensagem. Gole Gonza. Gole, Golf Oscar Lima Eco, com transição Gonza. Golf Oscar November Zulu Alfa. Salvador, teria autorização de tráfego para o Gol 1940? Afirmativo, copia? Copia. Gol 1940, autorizado Guarulhos 360 nível, Upper Whisky 50. Decolada 10, curva direita na saída da EL, transição de NER. Transponder 5013, controle 119, decimal 35. 1T56 visuais, chama para descida. Ajuste do altímetro 006. Transponder 5013 e o controle em 119.35. O Gol 1940. Correto, chame pronto para o puxa funamento, Gol 1940. Chamará. Tango, controle.